Conexão Rio Santos. Mexeu com a família, agora se vira, segura a sequência, essa é minha quadrilha. Toda vez a mesma história, criança correndo, mãe chorando, chapa quente. Tiro pra todo lado, silêncio na praça, um corpo de um inocente. Chega a maldita polícia, chega a polícia, o medo é geral. Armado, fardado, carteira, sem nada, com bode na cara, preocupado, mal. Mas um preto que morre, ninguém me socorre, a comunidade na cena. A arma dispara, o pânico aumenta, parece até cinema, não é? É real. As armas não são de brinquedo. Quando a polícia invade a favela, espalha terror e medo. É gente da gente que não nos entende, usam de violência. O corpo estendido no chão, bolado uma poça de sangue. Consequência do despreparo daqueles que eram pra dar segurança, que ganha aumento por bravura quando tudo termina em matança. Refém do medo, guerreiro do inferno guiado por Jesus na escuridão, tentando buscar do baixado uma luz. E por falar, fazendo uma curva, uma viatura, vou ter que dar uma parada, porque agora vou ter que levar uma dura. Como sempre acontece, tava no saco, me chamam de preto abusado. Documento na mão, 20 minutos depois eu tô liberado. É complicado ser revistado por um mulato fardado, que acha que o preto favelado é o retrato falado. Sempre foi assim, covardia até o fim. A porrada que bate na cara não dói no playboy, burguês só dói em mim. Programado pra matar, atire depois vai perguntar se ele trabalhava ou se traficava. Só sempre deitado no chão militar, e gera revolta na cabeça da comunidade, que é marginalizada pela sociedade, que se cala escondida no seu condomínio, na favela da impera, lei do genocídio. 90% da população não manda de arma na mão, não confia na proteção, medo de caldeirão, vê fuzil na mão, fica deitado no chão. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem. Autoridade vem, evade sem critério nenhum. Som na sirene, o cheiro de morte, derrubaram mais um. Na frente do filho, eles quebraram o pai. O Zé Povinho fardado vem, entra, mata e sai. Cê ser julgado, corrompido, alienado, revoltado, fracassado. Vai pintando esse quadro, o quadro do filme da sua vida. O quadro de vidas e vidas da maioria esquecida, decorrente do descaso e da corrupção. Moleque cresceu, não tinha emprego, então virou ladrão. Menor bolado por aqui tem de montão. Morre um, nasce um monte com maior disposição. No pensamento de todos aqueles que além das favelas são fiéis, a revolta te consome da cabeça aos pés. No pensamento de todos aqueles que além das favelas são fiéis, a revolta te consome da cabeça aos pés. A falta de perspectiva, você é a possibilidade de escolher o caminho pra sua vida. O que gera revolta na cabeça da comunidade, que é marginalizada pela sociedade, que se cala escondido no seu condomínio e na lei da favela e na impera o genocídio. Sua dura vida lhe ensinou a caminhar com as próprias pernas. Essa conta você se livra do mal que te corrói e te destrói. Porque o crime não é o creme, bota a cara, Mister M. Qual é, mané, o que que há? Vacilou, virou murra. Porque o crime não é o creme, bota a cara, Mister M. Qual é, mané, o que que há? Vacilou, virou murra. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. O mal que você faz reflete em mim também. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem, vem aqui que tem. Quando o ódio dominar, dominar.